Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. The candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere, and I try desperately to hide. Another time, another place, I see that old familiar face. Try to run away from sad regrets. The bitter wine won't help me to forget that I locked up my heart and threw away the precious key. Another time, another place, I see that old familiar face. Questão de sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? They long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. So that is why all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. That is why all angels got together and decided to create a dream come true. They sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes are blue. And that is why all the guys in town follow you all around. And just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. So I send you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into someone. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the love, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying still in love with you. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. I thought I knew the way life was meant to be, but now there's you, my foolish games are through. Now at last I have found just what makes this whole world turn around. Love is all I have to give. Until the morning light shines in your eyes. So love me now, we'll get along somehow. Won't you please take my hand, and together forever we'll stay. Love is all I have to give. Questão de sensibilidade. Também bate papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Cherie amor, distant as the Milky Way. My cherie amor, pretty little sometimes on a crowded street. I've been near you, but you never noticed me. My Sherry Amore, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? How I wish that you were mine. La la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la. Maybe someday you'll see my face among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud. Sherry Amore, pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine. La la la. Uma das coisas gostosas do programa de rádio é o contato direto entre o ouvinte e o responsável pelo programa. Ou seja, se você quiser entrar em contato direto conosco, no site www.acasadapedra.com.br você tem um link para esse contato direto. E também na página específica para nosso programa Questão de Sensibilidade, que também é acessada pelo www.acasadapedra.com.br, há ainda um outro link para esse contato direto. Vai ser um prazer receber a sua mensagem e respondê-la. Estamos aguardando. I was a fool, and like a fool, I cannot hide my sorrows. I was a fool, I thought that you would share all my tomorrows. Though I was wrong, believing you'd belong to me forever. Now that you're gone, I hope I learn to live again in time. In time I may forget your smile, and in a while I may forget I love you. In time I may forget my tears, and through the years I may forget I need you. In time maybe there'll be a new love to love me. I can't go on belonging to the past, but I pray that one day in time you come back and be mine. I love you. I need you.

Vocês estão ouvindo a voz de um cantor muito possivelmente desconhecido para todos. Ele é o Engelbert Humperdinck. O Engelbert Humperdinck é um cantor americano que, não sei por que razão, teve muito pouca divulgação aqui no Brasil. Eu me lembro que ele tinha um programa de televisão nos Estados Unidos na mesma época do Tom Jones. E os dois eram os grandes ídolos e jovens e com todas as garotas achando que eles eram os bonitões do momento e, sem dúvida, muito populares, mas com estilos totalmente diferentes. O Tom Jones mais com estilo rock e um estilo mais sexy, com músicas mais modernas, e o Engelbert Humperdinck, que é o que nós estamos apresentando, já não. Ele com uma forma de atuação, vestindo sempre terno, mais sério, com orquestra, mas ambos dividiam, na verdade, o estrelato maior naquele momento histórico, que, por coincidência, é o momento em que eu estava morando fora do país e podia ter acesso a esse material com maior facilidade. E só para vocês terem ideia, ele fez sucesso mais nos anos 60, 70. Eu vou ver para vocês na internet, já estou aqui acessando. Ele nasceu em 1936. Na verdade, ele é nativo da Índia e, portanto, ele é um cantor anglo-indiano. Mas acredito que deve ter a sua família migrado, para os Estados Unidos, porque ele sempre se apresentou como um cantor americano. E acredito que ele esteja vivo, aliás, está, eu estou verificando aqui, e ele está com 75 anos. Com relação à carreira, eu não tenho nenhum dado oficial, mas me parece que o último disco que ele gravou ainda foi em 1889, 1890, se não me engano. Mas é muito interessante, muito rica a sua produção musical, e eu acho que ele teve a sensibilidade de transmitir o espírito de uma época, gravando os sucessos mais significativos, já que esse era o seu estilo, e dando uma nova roupagem com a sua belíssima voz e com toda uma orquestração que na época era tão, pelo menos, popular, como vocês vão estar ouvindo, que hoje já o estilo é completamente diferente, mas ainda nós podemos perceber a beleza musical, o cuidado. E como esse cantor é muito pouco conhecido, eu quis fazer justiça e trouxe já nessa nossa semana que antecede o Ano Novo, então uma possibilidade de se conhecer um excelente artista com um belíssimo trabalho e que, por razões do destino, não teve aqui no Brasil uma popularidade que de fato merecia. Style that she shows me

Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now that they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me. Hate to go. The time has come to leave you alone. Let me kiss you, so close your eyes. And honey, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to live alone. About the times I won't have to say. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I hate to go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane. Don't know. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Take the ribbon from your head, shake it loose and let it fall. Lay it soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time, so help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. And tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too, your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy as could be. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead, and that is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadow. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. The most beautiful her I'm sorry. Please tell her that I need my baby. Won't you tell her that I love her? Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world today? And if you did, was she crying, crying? So hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. The sunshine of my life, oh, oh, that's why I'll always be around. You are the apple of my eye, forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa. Though I have loved you for a million years, and if I thought our love won't...